Vamos cantar, vamos sonhar com um mundo novo a se formar, onde a paz e o amor vão reinar. Um lugar sagrado pra se encontrar. Juntos somos fortes, uma só nação, onde as diferenças se transformam em união, com alegria no coração, felicidade em cada canção. Que a harmonia do universo nos guie nessa jornada de amor e alegria, onde as pessoas são felizes e unidas.